Começa agora o programa Paraíba Verdade. Aqui só a verdade interessa. Com a participação popular e defendendo os direitos da população. Paraíba Verdade. Só aqui. Na Paraíba, 6:01, 6:01 na Paraíba. Bom dia, amigos, bom dia, amigas, olha aqui o Chumbo Grosso, olha aqui eu aqui, cheguei já, viu? Preparado com toda a porra agora pra comandar o programa Quintura, o programa popular do Brasil, o programa que fala a linguagem do povo, do jeito que o povo quer, e o resto é bagaço que a pouca chupa. Então, estou aqui comandando a partir de agora o programa Paraíba Verdade, aqui na Arapuã FM 95.3, a emissora que exagera, e a partir de agora, a cidade inteira super ligada comigo. Paraíba Verdade. Pois é, e a gente começando o programa Paraíba Verdade nesta manhã bonita, manhã sensacional, nesta quinta-feira, dia 31/3/2011. Hoje completa 47 anos do golpe militar no Brasil, viu? Porque botou o país em ordem, botou o país para funcionar, o país estava uma bagunça. Aí as forças armadas tomaram conta no dia 31/3/1964 e foi pei em cabra safado, foi barba de agitador sem vergonha pegando fogo, foi bandido agitador desaparecido e tinha ordem no Brasil. Hoje o Brasil tá desmoralizado na mão da esquerda, cheio de bandido, ladrão, cabra safado no poder, bandido dando ordem dentro de penitenciário com celular, dinheiro público sendo roubado e a Polícia Federal prende ladrão, prende um bandido desse algema, no outro dia o bandido tá solto, se candidato é eleito e o povo brasileiro não tem vergonha no focinho, grande parte continua botando bandido sem vergonha, ladrão, cabra safado, corrupto do poder, rapariga sem vergonha, entrando em cadeia para levar maconha para bandido, capitão gay casando com capitão gay, música imoral, imoralidade, a televisão ensinando a mulher a ser rapariga, ensinando o cara a ser viado, ensinando o cara a roubar. E o Brasil está desmoralizado e não tem quem segura mais. E a bandidagem tomando conta do Brasil. E o homem de bem só serve para pagar imposto e encher o rabo de bandido sem vergonha que está no poder. Esse é o Brasil que essa coja de esquerda queria. É essa democracia que esse magote de cabra safado queria. Tá aí a democracia. O homem de bem sofrendo, pagando imposto, enchendo o rabo de bandido e bandido arrotando aí. Isso é uma esculhambação. Então hoje, 47 anos do golpe militar no Brasil, tá bom? Quando o presidente Humberto Alencar Castelo Branco tomou essa porra aqui, e tome pau, e tome cacete em vagabundo de agitador, e tome peia. Cuidado, Anacleto! Aí o Brasil funcionou. O Brasil funcionou naquele tempo, funcionou bonito. Você podia dormir na rua, nu, de bunda pra cima, ensaboado, com um relógio de ouro, que ninguém gostava de você, não. Hoje você dorme trancado, um bandido na rouba sua casa, não queima sua casa. Por quê? Porque não tem ordem no Brasil, quem tá mandando no Brasil é ladrão, é cabra safado, corrupto, sem vergonha da pior qualidade. É o Brasil de hoje, desmoralizado. 6:04 na Paraíba, 6:04, acerte o ponteiro comigo.